Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. É Destaque. Está no Expresso. Doze horas e 10 minutos, é o programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Vamos até as 14 horas. Ainda hoje eu converso aqui com os meninos do Galácticos. É um time de futsal aqui de Guaranésia. Eles vão organizar o primeiro campeonato de futebol society lá no Jardim Renovação, né? Uma iniciativa bacana e claro, a gente vai estar divulgando isso também. Vou receber também o cantor Seba Júnior. Esse menino é lá de Campinas, é um jovem talento da música sertaneja, tem feito bastante sucesso naquela região. Está vindo de lá de Campinas, justamente aqui para participar do programa Expresso neste sábado. E agora vamos falar de volta às aulas. Estão aqui comigo a Vivian Nogueira, especialista em psicopedagogia, e a Juliana Caldeira, psicóloga. As meninas do Atitude Espaço Multidisciplinar. Juliana, seja bem-vinda mais uma vez aqui no programa Expresso. Boa tarde, Jane, boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde aos ouvintes da rádio. É sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Prazer é nosso. Vivian, tudo bem? Tudo bem, Antônio Cláudio, e boa tarde aí para os nossos ouvintes que estão aí ligadinhos. Prazer estar recebendo vocês aqui mais uma vez, né? Eu que falo com as duas toda segunda-feira, né? Uma com a outra na segunda-feira, abordando os vários temas aí no quadro que a gente tem no Alô Bom Dia, que é o Especialistas. E eu chamei vocês hoje porque a gente está num momento aqui em que muitas cidades da nossa região, principalmente aqui do estado de Minas, né? A gente fala para o estado de São Paulo também, mas principalmente aqui em Minas, voltaram às aulas essa semana ou voltam na semana que vem, a partir de segunda-feira. E a gente tem ainda a volta nas escolas estaduais no dia 7 de fevereiro. Então tem muito pai preocupado demais com a volta às aulas. Preocupa quem é os pais que ficam mais preocupados ou as crianças, né? Quem pode responder? Quem se preocupa mais nessa hora, Juliana? Então, Antônio Cláudio, é muito complicado, né? Porque muitos pais sofrem com essa volta às aulas, às vezes está inserindo a criança na escola, né? Está começando. Então, assim, essa questão de adaptação, né, escolar, é para criança, lógico, e principalmente para os pais, né? Porque muitos pais vão com um sofrimento, ou vão com medo da criança sofrer com aquilo, né? E na verdade não é um sofrimento, é um aprendizado necessário para a vida daquela criança, né? Então, assim, não é legal, porque tem muitos pais que dizem: ah, não, nós vamos dar uma voltinha, e quando vê, leva a criança na escola, né? Então, é interessante dizer que está indo para a escola, o que ela vai fazer na escola, é para estudar, é para aprender, para ser uma pessoa melhor, né? Para ter um futuro melhor, né? Então, assim, jamais dizer que não é esse o objetivo, né? Pelo contrário. E muitos pais sofrem na hora que estão deixando a criança lá, porque a criança chora, né? Mas ela não está chorando por estar ali, né? Ela tá chorando por ter que se separar do pai naquele momento, né? Então, assim, despede da criança, né? Diz que daqui a pouco você vai voltar para buscá-la, que é necessário ela ficar ali naquele tempo, né? Ela não vai chorar ali o tempo inteiro, né? Vai chorar um pouco, pode ser que sim, pode ser que não. Isso varia, né? A gente não tem como medir muito. Não tem um termômetro. Não tem um termômetro, né? Mas ser o mais claro e objetivo possível para aquela criança, para ela poder compreender a importância e a necessidade da escola na vida dela. A gente está em cima da hora, né? Tem gente que já voltou, tem gente que vai voltar nessa semana. Mas o correto seria uma preparação maior, Juliana? Desde, sei lá, do final do ano passado, já começar a colocar isso na cabeça da criança. Olha, o ano que vem você vai para a escola a primeira vez, é isso? Sim, é bacana, sim, fazer esse trabalho, né? Para a criança também ir se preparando, né? Ter aquele entusiasmo de preparação, de poder organizar, porque tem que ter material escolar, né? De poder organizar isso. Ai, vamos ver o material escolar. Fazer desse momento o mais natural possível, não traumático na vida da criança, muito menos na dos pais, né? Porque essa separação realmente não é fácil. A gente vê, né, a separação, tanto o pai sofre, a mãe sofre, né, e a criança também sofre, porque quando tá começando na escola, às vezes tá acostumado, fica com os pais ou fica com alguém da família, né, cuidando, e quando vê, troca isso, né, então... De uma hora pra outra. De uma hora pra outra. Então tem que passar segurança, credibilidade nos profissionais que estão ali pra poder atender o filho, né, saber a escola que você tá colocando seu filho, se é a escola que você gostaria, né, mesmo, se é legal, se é bacana, né? Buscar entender quem são os profissionais que vão atender aquela criança, que vão ficar com ela naquele período, né? Então isso é muito importante. Ô, Vivian, e a responsabilidade da equipe escolar nessa hora? Quando chega uma criança lá chorando, eu quero voltar para minha casa, e aí, Vivian, como é que esses profissionais têm que trabalhar essa criança? Então, o processo, Antônio Cláudio, é o que a Ju acabou de falar. Vem dos pais, primeiramente, que é aquele processo que vem antes, né? Aquele processo de estar comprando material escolar junto, de estar auxiliando, de estar falando como que é o ambiente escolar, de estar proporcionando para a criança que o ambiente escolar, ele não é aquela taxação que se falam. Porque a criança, ela já vai com medo. Naquele momento, a gente fala que a equipe escolar, ela tem que estar muito bem preparada para lidar com as emoções. Que entra aí até o trabalho que a gente faz, né, Ju, lá na clínica, porque existem crianças que têm medo de ir para a escola. Mas o processo maior é com os pais. Porque a escola, muitas já têm esse preparo. Então, qual que é o trabalho que a escola vai fazer com essa criança? Primeiramente, a gente fala muito para os pais não ficarem na escola, né? Isso atrapalha. Mas tem pai que quer ficar. Então, o problema é o que nós falamos. Eu vou ficar só 15 minutinhos. Sim, porque a insegurança não é da criança, né? A insegurança é da família. Então, nós falamos muito, esse trabalho, a escola já tem que fazer esse trabalho com os pais, que são reuniões antecipadas, antes de começar as aulas, para estar passando informação, para estar passando segurança para esses pais. A equipe diretiva da escola, ela precisa passar a segurança para os pais, que aquela criança vai estar sendo bem observada, que aquela criança ela vai estar sendo bem... trazendo aquele aprendizado necessário para ele, né? Porque o primeiro momento é a adaptação. Então, eles precisam mostrar a segurança para os pais. Se a equipe diretiva não mostra essa segurança, os pais vão chegar inseguro. Com certeza. É um fator muito grande que ainda existe, né? Não só em Minas, mas no estado de São Paulo. Então, a equipe ela precisa estar preparada para abordar esses pais com mais segurança. Porque, infelizmente, por mais que a gente divulgue, a gente fale, a gente comente, né, sobre essa questão, a grande maioria dos pais, elas não têm essa ligação com as escolas, né, Vivi? É meio que cuide do meu filho aí, porque eu tenho que trabalhar. É mais ou menos isso, infelizmente, mas é isso que acontece, né? Sim, Antônio Cláudio. Hoje, dentro da psicopedagogia, a gente trabalha muito isso. O que que é? A gente faz, o psicopedagogo, ele já faz essa intervenção dentro da escola, né? É o trabalho do psicopedagogo, quando ele está inserido dentro da escola, uma parceria dentro da escola, junto com o psicólogo. Porque o psicólogo, ele vai trazer a família para dentro da escola, para estar abordando como que é o ambiente escolar, porque o pai passou por isso. E a parceria escola e família, eu falo que é muito importante, né? Existem escolas que barram os pais de estar ficando na escola, é o que eu falei. Tem o momento dos pais estarem inseridos. Tem um limite também. Sim, porque como que o pai vai ficar lá o dia todo? Ele vai estar atrapalhando aquele momento daquela criança de estar tendo aquela autonomia, a socialização que ela deveria ter. E o pai também poderia estar atrapalhando a função da escola, a equipe da escola, porque é um constrangimento para a escola. Então, nós trabalhamos muito isso. A partir do momento que o pai foi inserido dentro da escola, precisa sim estar abordando quais são os limites, até onde ele pode estar indo, né? Quais são os limites da escola com os pais, e vice-versa. Precisa ter esse trabalho. Eu estou pensando uma coisa aqui agora. Tem um grande problema, eu acho que em aceitar um pai na escola, porque uma sala de aula não é feita por um aluno só, né? são vários alunos. E como é que fica isso? De repente, mas o pai do meu amiguinho vem todo dia, o meu não vem. E aí, Juliana, como é que fica essa situação? Né, é uma questão que é muito séria, né? Porque a gente está envolvendo o emocional daquela criança, né? Por que que o outro pode e eu não posso, né? E por isso que cabe à escola, né, pré-determinar isso, né? Essa intervenção, se o pai realmente entra em sala de aula ou não. Hoje em dia já não tem mais muito isso, né? Antigamente tinha mais, né? Dos pais estarem com as crianças dentro da sala de aula, né? Hoje em dia já não é mais tanto, né? Então é importante a criança não ver o pai dentro da escola, né? É importante o pai, se ele chega na escola, a criança ainda tá chorando, fala, ai, o papai chegou pra te salvar, alguma coisa assim, né? Pronto, passou. Não, porque que o pai, ele tá querendo acolher a criança, mas ele tá prejudicando o relacionamento da criança com o ambiente escolar. Com aquele mundo que ele, né, tá crescendo. Com aquele mundo que tá sendo descoberto naquele momento. Porque é uma novidade, né? É tudo muito novo. Então, até essa adaptação acontecer, leva um certo período. Tem crianças que se adaptam mais rápido, outras demoram um pouquinho mais, né? Mas essa separação, né, ela tem que se tornar o menos traumática possível. Menos traumática possível. Né? A gente, eu vejo, por exemplo, nas escolas municipais, nas escolas estaduais, que muitos alunos, principalmente os que moram na área rural, já deixam os pais lá no ônibus, né, no transporte escolar, né? Esse desligamento acontece até antes, né? E já nas escolas particulares, às vezes o pai leva quase que dentro da sala de aula, né? Isso também prejudica, né, essa questão, Vivi? O desligamento, por exemplo, de um aluno que estuda na área rural, numa fazenda. O pai e a mãe levam ali na porta do ônibus, tchau, e a criança vai se soltando desde ali, né? Seria bom que isso acontecesse em todas as escolas, ou não? Eu creio que é bom, seria bom, sim, todos os pais levarem na porta da escola. Isso é muito bom. O ideal seria isso? Sim, porque é o contato que os pais vão ter com a escola. Tá. Tá? Igual os pais da zona rural, a gente sabe que às vezes vão trabalhar, sempre trabalharam desde cedo, né? Então, eles já tiveram aquela rotina. Essa família já teve aquela rotina de estar preparando aquela criança para estar sem eles. Tem todo esse processo, vai de caso para caso. Agora, a necessidade dos pais irem na escola é muito importante. É o que eu falei atrás. Agora, a parceria dos pais é importante. Eu trabalho muito isso, Antônio Cláudio. Eu falo muito que os pais, eles precisam sim ir nas reuniões escolares, terem agenda escolar com os filhos, manter essa agenda sempre ativa, escola, casa. Por quê? É o momento que você vai ter para estar entendendo o que está acontecendo ali. Porque a criança, o primeiro momento da adaptação que ela está indo, não é só o primeiro momento que ela... Vamos supor, meu filho é a primeira vez que ele está em pré-escola. Não é só esse momento. Quando ele troca de um colégio para o outro também... Outro problema, né? É outro problema. Porque ele trocou do colégio, ele trocou de professor, de amigos. Olha que adaptação que essa criança também vai sentir. Pode ser mais fácil? Sim. Mas pode também ser mais difícil. Então, os pais precisam ter esse contato, tá indo sim levar. O que a gente fala é dos pais não ficarem muito ali dentro da escola, foi o que a Ju falou, que hoje não tá tanto, a gente tá vendo que tá tendo uma parceria grande dos pais. Eles entenderam qual é o papel da escola e qual é o papel dos pais. Que isso é muito importante. E tem aqueles pais que nem vão nas reuniões dos filhos. Completamente ausente. Sim, e isso faz falta. Porque foi como falou anteriormente, o emocional daquela criança vai ficar abalado pro resto da vida. E isso pode trazer vários fatores aí emocionais e desequilíbrio. Porque essa criança, ela não sabe. Por que que o pai do meu amigo vai e o meu não vai? Então pode gerar vários fatores aí, sim. Eles precisam estar inseridos, levar até a porta da escola, isso é muito importante. Chegou da escola, perguntar como foi seu dia. A criança vai estar chorando? Não, mas lá é legal, sua professora é legal, e os amigos é legal. Trazer distrações para aquela criança para envolver ela num contexto escolar. Ter ali uma conversa, né? Sim. No final do dia ou no final da manhã, que seja. Sim. Vamos fazer uma paradinha, intervalo comercial, a gente segue já nesse bate-papo e você pode participar mandando a sua pergunta aqui pro 991248325 ou 991994662. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, conversando aqui com a Vivian Nogueira, especialista em psicopedagogia, e com a Juliana Caldeira, psicóloga, os meninos do Atitude Espaço Multidisciplinar. A gente está conversando aqui no primeiro bloco, mas muita gente pode estar se perguntando, mas o que é o Atitude Espaço Multidisciplinar? O pessoal que acompanha o Programa Expresso sabe, né? A gente já falou algumas vezes aqui sobre o Atitude. Mas o que é? Dá para a gente dar uma explicada aqui para os nossos ouvintes, o Vivian, Juliana? Vivian, começa por você, Vivian, por favor. Bom, foi como a gente abordou, né, há um ano atrás, quando nós estamos aí, né? E o que aconteceu? Assim, eu comecei a pensar no trabalho que existia dentro da psicopedagogia, que foi o que eu me especializei. E eu precisava desse espaço para estar trazendo informação para a população, buscando mesmo. Eu trabalhava na APAE, fui diretora na APAE de Guaxupé há 4 anos e me trouxe uma bagagem muito grande. E como amiga minha, que hoje eu vou dar os parabéns depois, se você me der licença depois, claro. Ela sentou comigo e me deu muita força para estar fazendo isso. E nós começamos a pensar. Até então ela estaria comigo, como psicopedagoga também. Porém, ela falou, gente, nós precisamos ver um nome, e a gente sentou e eu. Vários nomes. Ela falou, não, Vivian, você tá tendo atitude. Falei, pronto, atitude. Então ficou esse nome, Atitude. E eu conheci a Ju lá na APAE, que é excelente. Na APAE de Guaxupé. Ela estava lá estagiando na época, Ju. Voluntária. E ela já tinha formado tudo. E eu convidei ela para estar participando comigo, porque eu conheci a responsabilidade que ela tem, o carinho que ela tem. Então, eu chamei a Ju para fazer uma parceria e nós abrimos o espaço Atitude. Então, mas o que é o espaço? Então, ele trabalha dentro da psicopedagogia, que é o meu trabalho que eu faço, e a psicologia. A gente trabalha com a saúde mental, né, Ju? E com as dificuldades de aprendizagem. Então, o trabalho, vou falar o trabalho do psicopedagogo, depois eu... A Ju fala da psicologia, né? O psicopedagogo, geralmente, a gente fala que ele é o psicólogo da educação. A gente faz as intervenções dentro dos transtornos, das dificuldades de aprendizagem, e a gente também trabalha ou no consultório, ou nas instituições, ou em empresas, até hospitais. Ah, tá, mas então vocês não atendem só crianças, porque a gente tá falando de crianças aqui, de repente o pessoal faz, olha, só atendem crianças. Nada disso, todas as idades. Sim, sim. Por quê? A dificuldade de aprendizagem quando chega para o psicopedagogo ou algum transtorno, para estar fazendo um pró-diagnóstico, ele vai passar não só para mim, mas ele vai para Juliana, que é psicóloga. E a gente vai encaminhar, né, de acordo com a necessidade daquela criança, daquele adolescente ou até adulto, para estar fechando esse diagnóstico. Então a gente faz uma abordagem multidisciplinar, para estar vendo qual que é aquela dificuldade, qual que é o diagnóstico daquela pessoa, se ele precisa só da intervenção do psicopedagogo ou da psicóloga junto ou de outros, né, clínicos, de outros profissionais da, sim, da... Geralmente precisa. O problema que chega ali, geralmente tem que chegar no psicólogo depois? Gente. Sim, com certeza. Porque muitas vezes aquela criança, ela tá com alguma barragem ali emocional, Antônio Cláudio, que aí o psicólogo vai ter que fazer abordagem pra gente tá dando um diagnóstico final ali. Saber aonde, qual é a causa. Sim, qual que é a causa. Porque eu falo, o psicopedagogo, ele faz a intervenção, né, e a prevenção também. Mas eu preciso da ajuda da Juliana, que é a psicóloga, pra gente estar fechando ali um diagnóstico, para que a gente possa fazer aquela intervenção, que seja uma intervenção que vá ter um ganho para aquela criança, para aquele adolescente ou para aquele adulto. Geralmente os casos, eu imagino, que chegam lá já estão bem avançados, né? Sim. A gente fala muito precoce. Às vezes chega rápido, muitas vezes vem pra gente com uma defasagem enorme, que se tivesse feito todo aquele processo que precisava ter feito antes, Antônio Cláudio, hoje não estaria tão complexo como que está, porque muitas vezes eles precisam tomar alguma medicação. Aí a Ju vai estar até falando como que é essa parte, porque chega pra gente com uma dificuldade de aprendizagem. Quando é abordado bem ali no comecinho, nós conseguimos fazer uma intervenção para que aquela criança possa ter um aprendizado esperado. Certo. Agora, quando chega pra gente e já tá com uma defasagem muito grande ali, porque muitas vezes existem aquela, eu falo que é aquela rejeição dos pais. É que eu ia comentar agora, a questão do olhar. É difícil o pai ter esse olhar, né? Opa, meu filho tem algum problema, né? Mas muitas vezes eles sabem, Antônio Cláudio. Não aceitam. É a aceitação que é muito difícil. Eles têm aquele processo de aceitação, de tá buscando ajuda, aquele preconceito. Ah, meu filho vai lá, meu filho vai, todo mundo vai saber que ele tem problema. Ou ele tá com uma dificuldade, mas não é só essa criança, existem várias pessoas, são limitações que precisam ser abordadas rapidamente para que tenha um aprendizado bem esperado ali. E aí a Juliana entra na história. Então, Antônio Cláudio, muitas vezes os casos que chegam ao consultório, né, são casos que já transbordaram, né? Então, assim, que já chegaram naquele limite que não tem mais jeito, né? E, infelizmente, as pessoas ainda têm essa ideia, né? De que enquanto tô conseguindo ali contornar a situação, tá bom, né? E na hora que foge do controle, que perde a mão mesmo, né? Aí que corre para buscar uma ajuda. E é onde a gente entra, né? Essa questão da avaliação, como a Vivian tava dizendo, né? Tem que passar por nós para a gente poder avaliar, né? O que está gerando aquela dificuldade de aprendizagem, né? É somente aquela dificuldade, aquele transtorno em si que a gente dá para trabalhar através das técnicas psicopedagógicas, né? Ou é algo emocional que está gerando aquela dificuldade, aquele bloqueio, né? Na questão da aprendizagem, né? Então a gente trabalha essa questão emocional, né? Então a gente avalia, é na criança, é nos pais, é no ambiente de trabalho, né? Porque não são só crianças que chegam até nós, né? São crianças, são adolescentes, são adultos, né? Então, a gente precisa muito quebrar esse preconceito que ainda existe, né? É impressionante, né? É muito, né? Mais tempo passa, vai no psicólogo, é louco, é. Que coisa, né? Ou então chega, ah, você é psicólogo, você tá lendo a minha mente, né? Ou eu não sou louco pra ter que ir ao psicólogo, né? Mas não é loucura, né? Pelo contrário, é prevenção, é cuidado, é amor próprio, né? A gente teve agora, em janeiro, a campanha do Janeiro Branco, né? Que ela preza isso, né? Cuidar da saúde mental, cuidar da saúde emocional, né? Pra gente cuidar também do nosso físico, porque é através disso tudo que a gente consegue manter uma saúde num contexto global, sim, né? Físico, mental, tudo junto, né? Então as pessoas precisam quebrar um pouquinho disso, né? E de entender, olha, eu não tô conseguindo sozinho, né? Eu tô tendo dificuldade. Hoje em dia, essas questões de crianças, principalmente, que vêm até o consultório, as escolas já têm observado no início, e né? Já encaminham, né? Muitas escolas já encaminham, né? Então, essa parceria com as escolas é importante, e esse olhar diferenciado do profissional que tá dentro da escola, do professor, né? Lá do supervisor que tá ali dentro, ele é importantíssimo pro nosso trabalho também, né? Porque ele é a ponte, né? Do terapeuta com a escola e a criança. É esse profissional que vai alertar o pai que não quer aceitar, sim, né, Vivi? Sim, geralmente é uma aceitação. É isso, né? Nós falamos muito isso, né, Ju? A gente trabalha muito isso com os pais, porque quando eles chegam, Antônio Cláudio, foi porque a escola pediu. Sim. E aí eu e a Ju falamos assim, mas você não percebeu? Aí a gente vai fazer toda aquela anamnese, ver aquele histórico, como que foi? Então o pai, ou a mãe, né, o responsável que tá lá, ou até mesmo a pessoa quando é um adulto. Ele diz, não percebi. Mas muitas vezes os pais perceberam. Eles têm aquele preconceito de estar levando o filho em algum especialista. E quem sofre tudo nisso é o indivíduo ali que está com aquela dificuldade, com aquele transtorno, até com aquela parte emocional muito abalada que poderia ter sido trabalhado para que ele não gerasse esse transtorno. Porque muitas vezes o transtorno vem com uma bagagem ali, já ali do contexto familiar, o contexto escolar. São vários fatores. São vários fatores. E eu fico pensando aqui, a gente até abordou recentemente esse assunto no programa, porque a gente precisa de ter esse profissional da educação muito atento. E os profissionais de educação não são valorizados no Brasil já há muito tempo, e agora ultimamente mais ainda, né, Vivi? Como é que um profissional de educação vai prestar atenção ali no aluno dele, se ele carrega um mundo de problema nas costas, porque não recebe o salário num dia, não recebe, 13º, por exemplo, aqui em Minas está dividido em 11 vezes, é o primeiro 13º da história que está dividido em 11 vezes. Como é que faz? O trabalho de vocês, o profissional da educação também está precisando de psicólogo? Olha, Antônio Cláudio, nós estamos agora com uma parceria, né, fazendo essa parceria dentro das escolas mesmo para fazer esse trabalho, porque o profissional de educação, ele tá saturado, ele tá com a autoestima muito baixa, ele tenta, mas infelizmente são vários fatores emocionais que estão ali. E abalam o físico, o mental, porque ele tá sem receber. Como que eu vou pagar minhas contas? Ele vai dar aula super desmotivado. Tem filhos para colocar na escola, tem que prestar atenção no filho também, né? Sim, então ele já vem para a escola com aquela bagagem, vamos em termos, aquele fardo carregando para a escola. Porém, existem vários profissionais que eu falo que hoje... Eu tiro o chapéu para os profissionais da educação. Eu sou uma que eu amo o que eu faço. Então, independente do salário, eles estão lá. É a grande maioria, né? Sim, eu acho que todos estão lá dando suas aulas, estão lá fazendo o melhor. E às vezes acabam sendo desvalorizados não só pelo Estado aí que está aí, né, dividindo, parcelando os pagamentos, mas eles estão lá, mas até pelos pais, Antônio Cláudio, que não veem esse profissional como um profissional de respeito, de educação, aquele profissional que está trazendo o melhor para o filho dele. Então, muitas vezes isso acontece. Então, precisa rever, sim, não só os governantes, mas os pais também, essa questão. Aquele professor, ele tá lá sem receber, trazendo o melhor pro meu filho, uma bagagem maior de aprendizagem. Ele ama o meu filho, porque o professor, a partir do momento que ele entra dentro da sala de aula, eu vou falar por mim, alguns que eu conheço, e eu creio que vários aí vão se entrar junto comigo nessa. A gente ama o que a gente faz, então passa a ser filhos da gente. Então a gente tem o mesmo carinho que a gente tem com os filhos. Então nós vamos tratar bem, nós vamos conversar e tá ali junto. Dentro dos limites? Sim, né? Dos limites, possível, com certeza. Né? A Cida, por exemplo, ligou aqui pra gente, disse que os pais, 99% deles, vão na escola só pra brigar com os professores por causa dos filhos, né? Jamais entendem esse lado, né? Que você acabou de falar, né? Então, foi até bom, né, Cida? Muito obrigado, né, por mandar a perguntinha aí, tá falando como que tá acontecendo, é o que eu tô falando. E a Ju também pode falar desse emocional dos pais, porque, assim, é um contexto que os pais não têm visão de como que aquele professor está. Né? Eles precisam entender que o professor, ele tá lá, ele tem uma ética muito grande para estar trabalhando, ele tem toda a bagagem para estar trazendo conhecimento para o seu filho. Porém, eu creio que às vezes os pais, eles precisam estar mais dentro da escola, conversar antecipadamente com esse professor antes de chegar nessa reunião já armado, né, Ju? Porque eles chegam armado, eles não deixam o profissional falar. Já chegam pra brigar mesmo, sim, né? Eles não conhecem a realidade do que está acontecendo e às vezes culpam aquele professor. Ou vice-versa, nós temos também que falar, porque existem aqueles professores, lógico, que estão porque era mais fácil fazer, porque eu quis. Então, eu falo muito isso, Antônio Cláudio. Toda profissão que você vá fazer, você tem que fazer porque você vai amar essa profissão. Não pelo salário, porque professor tá todo mundo vendo, né? Mas porque você ama aquilo que você faz, independente de qualquer profissão. Porque se você não amar também, você não vai ter produtividade naquilo. Ser pai é complicado, né, Juliana? Não é fácil, né? É, ainda mais nessas reuniões aí, né? Como a Vi falou, muitos pais vão realmente para brigar, né? Com, sim, os filhos, né? Chega lá, a professora, a senhora arrancou o celular do meu filho, né? E de repente o aluno tá usando o celular na sala de aula, né? Ele esquece desse detalhe, né? Esquece, isso, né? Acontece muito, né? Acontece muito, Antônio Cláudio. E é o que a gente sempre bate na tecla, né? A falta do diálogo, né? Existe a falta do diálogo e assim... É, de entender os dois lados. O que que aconteceu com o professor, o que que aconteceu com o aluno, com o meu filho, né? Então, assim, falta esse entendimento, né? As pessoas estão muito intolerantes hoje em dia, né? Então, é necessário ter mais diálogo, é necessário estar mais inteirado na escola, né? Onde que meu filho tá? Onde que meu filho passa uma grande parte do dia dele? Né? É com aquele professor, é dentro daquele ambiente. Então deixa eu buscar, né, entender. Ah, eu não tenho tempo, né? Eu trabalho muito. Gente, mas tenta abrir um espacinho ali, né? Que seja 10 minutinhos, né? Pra estar conversando, pra estar inserido, dá uma ligadinha, pergunta, né? Com certeza os profissionais que estão ali dentro estão dispostos a ajudarem e contribuir com esses pais também, né? O nosso amigo Jorge Vanderlei, lá da Fazenda Mirante, em Juruá, tá mandando um abraço para vocês aqui, tá adorando o bate-papo. Tá? Vamos fazer uma paradinha? Vamos fazer uma paradinha pra gente finalizar essa conversa aqui com a Vivian e com a Juliana. Vamos voltar ao tema do primeiro bloco, que é essa questão da volta às aulas. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Programa Expresso aqui na sua pássaro da LFM. Vamos até às 14 horas. Daqui a pouquinho eu converso com os meninos do Galácticos Futebol, né? Eles que vão organizar um campeonato a partir de amanhã no Jardim Renovação, lá no campinho de Futebol Society do Jardim Renovação. E também tem um cantor, Seba Júnior, lá de Campinas, cantor e compositor. Vai estar batendo papo também comigo aqui no programa Expresso. A gente volta a falar aqui dessa questão, né? Aflitiva para muitos pais aí, que é a volta às aulas. O aluno começou a estudar, teve os seus primeiros dias de aula e começa os trabalhos, chegar em casa, a lição de casa, e aí o pai quer ajudar. Mas até onde o pai e a mãe podem ajudar, hein, Vivian? Antônio Cláudio, eu falo muito assim, essa adaptação, a rotina toda não vai ser só para o filho, vai ter que ser para a família. Para a casa toda, né? Sim, então os pais vão ter que ter essa rotina de estar sentando com aquela criança até o adolescente. Ah, meu filho já é grande, ele vai fazer sozinho. Eu creio que a segurança do filho é o pai e a mãe. Né? Nós sentimos seguros junto com eles, então é o momento do pai sentar, ou a mãe tira aquele horário, filho, tá com dúvida, não quer. Se o pai e a mãe não entender, aí é diferente, eles podem pedir ajuda para alguém da família que tem esse, né, essa aprendizagem que pode auxiliar, ou até procurar a gente lá, né, Ju? Nós falamos muito isso, a rotina, os pais precisam estar juntos, os pais precisam participar sim do contexto escolar, principalmente dessas atividades que são importantes para trazer segurança para aquele indivíduo. Tá, mas vamos imaginar, teve lá uma questão lá, para ser bem claro aqui para o nosso ouvinte. Sei lá, perguntou lá, capital de Minas Gerais, aí o aluno escreveu Curitiba. O pai corrige ou deixa o aluno levar errado para o professor corrigir na sala de aula? Não, Antônio Cláudio, eu falo muito isso para os pais, né? A abordagem dos pais estarem passando para eles o que é correto, eles podem sim, é a maneira que o pai vai falar, porque muitos pais falam assim, apaga aí, seu burro, né? E nós falamos, a palavra tem poder, já se diz isso. né, Antônio Cláudio? Então, não, você tem certeza? Vamos pesquisar juntos, né? Fazer aquele trabalho de formiguinha ali, que é importante. Então, é importante corrigir. Sim, corrigir da maneira correta. Não o pai corrigir, mas fazer com que o aluno pesquise. Que ele pesquise, que ele procura, que ele construa o conhecimento dele através daquela dimensão que existe para ele. Quais são as dimensões? A tecnologia tá aí, né? Fica muito lá no celular, não? Então vamos pesquisar. Ele chegou da escola, o que você estudou hoje? Matemática, ó. Então, a rotina sua hoje, ó, você tem uma hora para estudar aquela matéria que aquele professor te deu hoje. Dúvidas, anota lá. Eu falo muito isso para os meus alunos. Coloca uma interrogação pro professor, leva, professor, não entendi, né? Os professores são bem são bem, como que eu vou falar? Instruídos para estar auxiliando isso, para dar essa orientação. Então, porque muitos têm medo de fazer a pergunta pro professor e leva a dúvida para casa. Chega lá, os pais vão ter mais dúvida ainda, como que foi. Porque o processo dos pais pode ter sido ensinado de maneira diferente. É. Eu falo muito isso para os alunos que às vezes chegam para algum reforço comigo. O que acontece? O professor ensinou de um jeito, o pai de outra, aí aquela confunde aquela criança, eu concordo. Porém, eu falo muito para os pais, por isso que precisa ter esse diálogo com os professores. Tá com dúvida? Pergunta para o professor como que foi a forma que você ensinou. Ah, eu não tenho tempo de ir na escola. Gente, tá tendo reunião de pais até dia de sábado. Não é desculpa, sim, né? Tem não. Quem consegue, é sim. O que a Ju falou, precisa ter aquele tempinho, sim, se organizar para estar indo lá. Pro pai não fazer para ele. O pai mostrar que ele pode construir o conhecimento, mas que ele possa construir o conhecimento dele ali. Juliana, e essa cobrança dos pais, até que ponto? Tem um certo limite também? Tá, me lembro na época antiga, não tão antiga assim, que eu não sou tão antiga assim, mas tinha, por exemplo, a tabuada, né? Os pais tomavam, enquanto você não decorar essa tabuada, você não sai desse quarto, né? Tinha muito disso, né? Graças a Deus eu não passei por isso, meus pais não fizeram isso comigo, mas eu via que meus colegas tinham isso. Isso não pode, descartado completamente. Na verdade, o que que é necessário, né? É necessário essa rotina mesmo, né? Estabelecer um período ali para aquela criança para aquele adolescente estudando o que foi passado, né? Não é o pai fazer pelo filho, jamais, né? Porque a gente vê muitos pais que fazem ainda pelos filhos a tarefa, né? Às vezes, por não ter... Não ter um pouco de paciência ou tá com tempo corrido, deixa eu fazer para ir mais rápido. Deixa que eu faço para você ser cupim aqui. Exatamente. Assim, né? E não é bem assim que funciona, né? A criança tem que fazer sozinho, o adolescente tem que fazer sozinho, tem que buscar, né? Tem que estabelecer esse período de estudo, sim, né? Não, esse período você vai estudar. Ter um lugar adequado para isso, é na mesa, é sentado na cadeira, não é sentado no sofá, não é sentado no chão, né? Então, ter um espaço para isso e ter aquele momento sem distração, né? Sem televisão, né? Sem outros atrativos que vão distrair aquela pessoa, né? Então, é necessário, sim, os pais cobrarem, mas... dentro desse limite, né? Não dessa outra forma como acontecia antigamente, né, Antônio Cláudio? E agora nessa volta às aulas aí, levei o filho pra escola, ele chorou, eu fiquei com dó, levei ele pra casa. Fiz completamente errado? Fez. É isso, né? Fez. Tem que deixar o filho na escola, né? Tem que deixar, né? Assim, mas ele tá chorando demais, cortou meu coração, e aí, Juliana? A gente vê essa questão principalmente na creche, né? Quando é creche, é bebê ainda, né? Na educação infantil, que é maternal, que são muito pequenininhos ainda, né? Existe isso, mas a escola, né? A creche, ela tem esse período de adaptação, né? Então, assim, a criança entra, por exemplo, às 7 horas, então no primeiro dia ela vai sair às 9, né? Porque aí já tem um espacinho ali dentro. Um espaço e essa criança é o que a gente estava falando anteriormente, né? Essa criança já vai entender que o pai vai ali buscar, que alguém responsável vai ali buscar ela, que ela não vai ficar ali para sempre, né? Então esse período de choro não é legal. Ah, tá chorando muito, eu vou pegar e vou levar embora, né? Muitas vezes a escola faz essa ponte, olha, tá chorando demais. tá muito, tem muito tempo que ele tá chorando, né? Aí às vezes a escola liga pro pai para poder buscar a criança, porque ela não vai estar, às vezes, adquirindo nada dentro daquele momento que ela tá passando, num momento de emocional muito forte, né? Que ela não tá conseguindo distinguir a emoção, o sentimento dela naquele momento, né? Então é importante. E aí, aos poucos ela vai se adaptando. Exatamente, né? Aos poucos, é devagarzinho, né? Tem que ter muita paciência nesse período. Outra coisa importante da gente falar, até pra gente finalizar, é a importância do pai estar realmente no ponto, estar na hora certa que o filho sai da escola. Porque, infelizmente, aconteceu um fato aqui em Guaranésia, na quinta ou na sexta-feira, causa, eu imagino, o trauma que causa para as crianças quando para o ônibus, desce, cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê minha avó? Isso não pode acontecer também, né? Não é legal, né? Essa criança sente muito insegura. E agora? O que, que eu vou fazer? Porque o ônibus desce a criança ali. O ônibus não vai ficar esperando, porque ele tem que entregar outras crianças também, né? Aqui em Guaranés até tem orientação. Eu vou ter que conversar com a Rosângela na segunda-feira no Alô Bom Dia, que é colocar o aluno de volta no ônibus e levar para a escola de volta. Sim. Né? Que é o que tem que fazer. É a responsabilidade, né? Mas vamos tentar ao máximo, né, receber os filhos, né, na saída da escola, né, Juliana? É importante, né? Demais. Juliana, muito obrigado pela sua participação. Você volta a falar comigo na segunda, né? Volto segunda-feira. Segunda-feira a gente vai falar sobre a questão do perdão. Exatamente, dentro da psicologia. Valeu, Juliana, obrigado. Viu? Obrigada. Vivian, obrigado também, mais uma vez. Eu que agradeço, Antônio Cláudio, você, né, e a equipe que nos auxilia aqui, todas as vezes que a gente vem. E a gente agora volta, com a Vivian, volta a falar no dia 11, né? Na próxima segunda. Na outra segunda, é isso daí. Valeu, Vivian, obrigadão, viu? Posso só falar uma coisinha antes? Diga, por favor, claro. Ó, eu não esqueci, não, né? Mas eu tenho que falar hoje, dar os parabéns pra minha amiga. Você conhece ela, Fabiana Amorim. Sim. Que tá fazendo aniversário. Quero desejar tudo de bom pra ela. Ela não é uma amiga, eu falo que ela é amiga irmã. Então, Fá, tô te mandando um alô, né? Que Deus te dê bastante saúde. E hoje nós temos a festa. É isso. Você que não manda um alô pra ela, não, que depois ela vai te cobrar o resto com da certeza. Vida. Com certeza. Fabiana Amorim. Valeu, Super Fabi. Super Fabi. Valeu, Vivian, Juliana. Eu que agradeço. Valinho comercial, voltamos já dando sequência no Expresso de hoje. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.